180 milhões de artistas. E você? Que arte tem feito? Começa agora o nosso programa de arte. Poeira Criativa. Poeira Criativa. Estamos só esperando você criar coragem. Prefere meu estilo ao que difere. Vai. Totalmente livre e leve. É. Ao mesmo tempo que fere. A batida me causa febre. Aquecida, nada interfere. Me preparo pra embarcar. Eu vou levar pra qualquer lugar. Tudo que aprendi, quero aproveitar. Sem desistir, sem medo de errar. Ganhando essência sem pensar. Se identifique, então se posicione. Quem é real não se esconde. Eu sei se som bem alto e se emocione. Eu sei se som bem alto e se emocione. Você se sou bem alto, se emociona. Cultura, gingado, gírias, muita gente como eu. A crença é vitamina, foi Deus que me ofereceu. Vivo e transmito na rima, enquanto o bumbum me anima. O resultado me alucina, me envolvo, eu tô no clima. Porque tem disposição de saber me soltar, sabendo onde pisar. Eu vejo que meu esforço só vale a pena mesmo se for pra alcançar. Fazendo história, trilhando uma trajetória. Guerreiros na minha memória, exemplo de lutas e glórias. Eu sei se são bem alto, se emocione. De cabelo black, usando batom. Tô de moletom, quebrando no flow. Subindo a ladeira, curtindo o que é bom. Salve sabotagem, MC de compromisso. Cumpre seu papel no céu, que aqui a gente te mantém vivo. Andando por entre os becos, eu vou. Andando por entre os becos, Olá novamente, estamos aqui de novo, Poeira Criativa, já cumprindo, comemorando 15 dias de vida ativa e acho que algo em torno de um mês e 15 dias de germinação. Então, se fosse pensar o termo da paquera, o termo dos compromissos anteriores, já dá pra pensar o quê? Um ano e 15 dias. Mais, acho que... Acho que faz quase dois anos e meio, então deve 2 anos e meio que a gente está nessa enrolação, compartilhando essa enrolação. É, a paquera foi longa, o casamento está sendo bom. Tá sendo, né? É isso aí, Poeira Criativa, segundo encontro, segunda exibição, segundo florescimento da arte na Zona Oeste do Recife. E vamos ter hoje várias atrações interessantíssimas. Me conta aí se tá interessante aí. Certo. Vai ter o quê? Enfim, hoje a gente tá em uma semana muito especial, certo? Porque depois de amanhã, sexta-feira, dia 20 de novembro, vai estar sendo, eu ia dizer comemorada, mas acho que a palavra certa não é comemorada. né? Eu acho que vai estar sendo sentido, vai estar sendo vivido o Dia da Consciência Negra, né? E aí a gente hoje vai estar tentando trazer um pouco esse debate e a nossa entrevista. Dessa vez vai ter entrevista e ela vai estar caminhando também por esse sentido. Mas eu não vou entregar o ouro ainda não, já a gente fala um pouquinho mais. E não esquecer, né, também de que hoje na Brasília está se realizando a Marcha das Mulheres Negras, que foi durante mais de ano e meio, dois de trabalho para mobilizar mulheres para a capital deste país. E também essa reivindicação de contra a violência, o machismo e pelo bem viver, né? Sim. Então, nessa semana da consciência negra, dessa reivindicação, né, da lembrança da morte de Zumbi, dos Palmares, estamos aqui tentando trazer esse tema à colação, né, falar da negritude, também da preocupação que a gente tem, né, em torno ao afro-americanismo, afrodescendência. Pois é, pensar arte, né, o que... Pensar arte é pensar raiz, é pensar também que nós somos um país em que 99% de sua população tem uma ancestralidade negra. Não sei se eu exagerei um pouco nesse dado, mas assim, que a gente tem a ancestralidade e a vida da cultura negra é muito presente no nosso dia a dia, então... E também nossa América Latina, né, está se em alguns países hoje não tem negro, né, está regada de sangue negra também essa América Latina, nessas veias abertas da América Latina que Galeano bem sabe nomear. Então, bom, esse é mais um começo do Poeira Criativa número 2, nessa data 18 de novembro de 2015. É isso aí. E hoje, no momento de nós outros, vai ser o que, Gus? Eu não sei se vai rolar ainda por os tempos, né? Mas se rola, vai ser Cuba. A gente vai tentar trabalhar sobre Cuba. Mas para não esquecer, para quem quer entrar em contato conosco, com a rádio, nossas vias de comunicação, né? Temos nosso e-mail, radioaconchego@riseup.net. Ou seja, RISEUP. Riseup. Riseup. É. Também no Facebook, né? Rádio Aconchego, nos procura aí como Rádio Aconchego. Hoje conseguimos colocar nosso programa da semana passada no online, para quem quiser escutar, quem quiser baixar e escutar depois no ônibus, no busão. No nosso blog, né, que é o radioaconchego.wordpress.com. Acho que se você botar Rádio Aconchego no Google, talvez você até ache, nos encontre por lá. E aí você vai ter acesso ao programa da semana passada. Nesse primeiro momento, a gente vai... A nossa entrevistada, Neidinha, ela não pôde estar aqui conosco. Ela não tinha condições de vir aqui para gravar ao vivo o programa. Então, se Maomé não vai até a montanha também pode ir até a Maomé, se tiver rodas suficientes. Então, a gente foi até a Várzea e entrevistou Neidinha, que é... Sim, você pode falar da Neidinha um pouquinho, rapidamente. Vamos começar logo, né? Neidinha, que tem 35 anos, mora na Madalena, numa comunidade próxima ao Zumbi, formada em Geografia e trabalha na Prefeitura de Recife, dando aula a crianças na comunidade de Caranguejo Tabaiares. Uhum. Ela trabalha também há 6 anos com alimentação saudável e estuda políticas de igualdade racial na Universidade Rural de Pernambuco. Ela também participa de movimentos sociais e se enxerga como ativista na luta tanto pelo direito das mulheres, no sentido mais amplo, também pelo direito das mulheres negras e de pessoas negras em geral, né? Ela está sempre atuando nessa intersecção. Então, vamos botar no ar a primeira parte dessa entrevista. Então, Neidinha, a gente... Um dos slogans, assim, uma das nossas frases no programa é a ideia de que arte é vida e não espetáculo, certo? Então, dentro dessa ideia, quais são as suas artes? Eu sempre gostei muito de dançar. Desde muito nova, adolescente, na minha cidade, eu sou natural de Paulo Afonso, Bahia. Eu já participava de movimentos, de grupos de dança. E vindo para Recife, eu cheguei em Recife mais ou menos com 18 anos. E vi toda essa cultura de Pernambuco e gostei e queria conhecer um pouco mais, né? Daí eu comecei também a me envolver com grupos de dança popular. E o tempo foi passando, eu sempre, sei lá, que tem alguma coisa envolvida com dança, o pessoal que me conhecia e sabia me chamava. Mas também tem um outro lado meu, que é gostar de percussão, né? E aí, também em alguns eventos, eu logo quando eu cheguei em Recife, eu participava de um movimento católico. E dentro desse movimento, eu busquei logo saber se tinha alguma coisa a ver com arte. E comecei a participar, né? Com essa galera que tinha um grupo musical. E aprendi alguns instrumentos. Lá eu fazia as duas coisas, eu dançava e tocava. Mas mais aquelas músicas mesmo ensaiadas para aquele grupo. E com o passar do tempo, eu saí desse movimento da igreja e fui descobrindo as artes de Pernambuco, né? O maracatu, o coco, conheci outras pessoas mais ligadas à arte mesmo. E gostei muito, né? Eu tive uma amiga que ela, ainda hoje, ela é de uma foché e me convidou para dançar e tocar com elas. E eu fui. E aí, tu fala muito de uma vontade, um prazer em dançar, mas em determinado momento você foi se adentrando mais no universo da música popular. O que provocou assim, essa transição, essa descoberta da música popular? Eu acho que foi o interesse mesmo, sabe? Esse meu interesse que veio. De achar muito bonito, né? De gostar da arte, de também a vontade de tocar um instrumento. E como eu sempre tive muito jeito, dizem que baiano tem jeito pra dança, pra música, ritmo, né? E eu escolhi tocar instrumentos de percussão, né? E hoje eu adotei o AB, eu toco AB há 5 anos. Mas também toca outros instrumentos, pandeiro e outros instrumentos de percussão. Oi, a mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, rainha obstinada, minha mãe, meu orixá, é dona da minha vida, é tão linda, minha oiá, me protege, mãe querida, Iloia. Oh! aconchego. Rádio para ouvir, rádio para falar. É isso aí, esse foi a música de um grupo de um afoxé chamado Oiá Alaxé. É um afoxé aqui da cidade do Recife e que há muito tempo vem fazendo essa música popular, essa música negra por aqui. Para eles, do grupo Oiá Alaxé, afoxé é muito mais do que pensar em entretenimento cultural. Que seria também uma forma de luta do povo negro organizado contra o racismo e o afoxé como uma ação afirmativa. O que é que tu pensa nisso, Gus? É uma ação da resistência, né? Assim, a gente trabalhava semana passada um negócio da música como onde reside parte da afrodescendência uruguaia, né? No Uruguai. E acho que é um pouco isso, né? A música como essa raiz da negritude, né? Do negro, das negras, e uma resistência afirmativa aí, como também eles falam, né? Como o afoxé fala. Eu achei um pouco parecido a dança do afoxé com o candombe. Não sei se eu falei isso a semana passada, mas achei bem parecido. A outra vez que eu fui para o Pátio de São Pedro, né? Tinha uma atividade também que era a Marcha das Mulheres Negras, uma apresentação do vídeo daqui do Comitê de Pernambuco, e tinha uma afoxé, pô, achei bem, com muita energia também, muita força e na percussão, no ravé e na dança, com uma coisa parecida, né, esse movimento dos corpos, né, a cadência dos corpos, parecia com o candombe uruguaio. E é interessante que eu tava pensando algo que dialoga com isso recentemente, de tentar pensar assim, o que é que unifica a América Latina, né? Assim, a gente tem uma história em comum, né? Uma história de muita exploração, muito sangue, né? Muita destruição por parte da vinda dos europeus, que já é um elemento que nos unifica. Mas eu acho muito importante também a gente pensar nessa nossa unidade, nessa união, a partir também das experiências de quem veio de África, né? De que as nações, os povos que vieram da África para cá, para o Brasil, muitas vezes eram as mesmas nações que foram para o Uruguai, que foram para a Argentina, enfim, que foram até para os Estados Unidos também, que eram a mesma rede de tráfico, né? Uma mesma rede comercial de gente, de vida, né? Uhum. Então é como se fosse algo... foi interessante mesmo, ao escutar o candombe semana passada do Uruguai e ver o afoxé também, de perceber como é... Como o elemento africano também nos unifica enquanto latino-americanos. Estou pensando nisso. É verdade, né? Assim, faz uma união muito forte. E outro elemento, assim, sumando, que eu acho que é comum, é a resistência, né? Assim, esse é o elemento afro e na resistência também, né? Da sobrevivência mesmo, né? Que a cultura termina sendo um elemento de sobrevivência, né? De lembrança e de ativar nossas memórias, né? No corporal, no físico, na música, em nossas culturas, na religião, que aparece muito também, né? A mistura, o sincretismo religioso aparece também. Sim, e até o afoxé, ele é uma manifestação religiosa. Religiosa, né? Também, né? Que isso também tem a ver com o que a gente falava do candomblé a semana passada, né? Que a música também está muito vinculada. E o maracatu também, né? O maracatu também tem um negócio religioso, assim, bem, bem forte. E aí a gente pode agora entrar no 60 por 1? O que tu acha, Gus? A gente vai fazer o 60 por 1, passar o 60 por 1. Agradecer a Ana, que deu sua voz. E escutar também um pouquinho a música, né? Vamos sim. Um programa sobre artistas e suas artes. Todas as quartas-feiras, de 21 a 21 horas, aqui na Rádio Aconchego. Poeira Criativa. Ocupando os corações dos nossos ouvintes. Ocupando os corações dos nossos ouvintes. Quartas-feiras, 20 a 21 horas, na Rádio Aconchego. Música. E você? Que arte tem feito? Eu gosto da música do Roberto Carlos, aquela que fala em... Meu Deus, é... Tô esquecida agora. Amada amante. Amada amante. Amada amante. É essa. E você por que gostar dessa música? Ah, é porque eu recordo uma coisa, um passado bom. Um romantismo que eu tive no passado. Eu me lembro. Thank you. popular aqui em Pernambuco, pelo menos, a gente tem muitas danças, muitas manifestações que têm origem da população que veio da África, né? Da população negra, como maracatu, afoxé, o coco. E tu se sente, de alguma forma, dando continuidade a essa tradição? Sim, me sinto. Eu acho que quanto mais a gente praticar, a gente vivenciar, a gente passar para as pessoas, a gente convidar os amigos. Assim como antigamente, quando eu cheguei da Bahia mesmo, eu não conhecia essa cultura. E, inclusive, eu até tinha um pouco rejeitava um pouco entrar dentro da cultura pernambucana. Eu era baiana e não queria quebrar minhas origens, né? Mas é muito forte, né? A gente termina percebendo que faz tudo faz parte de uma cultura, né? Que é a cultura negra, a cultura afro. Eu acho que, assim, não tem que ter essa disputa, né? Mesmo você morando em um estado diferente, mas se unir, assim. Eu acho que tudo faz parte de um povo, que é a raça negra, né? Então, acho que tem que dar mais importância à origem, assim. Se eu toco, eu danço, eu passo para os meus alunos na prefeitura, sabe? O que eu posso levar para meus alunos, e são eles, as crianças, né? Porque eles também, na comunidade, eles não têm, assim, muita oportunidade de conhecer, né? Nas escolas da comunidade, você tem muita capoeira. Mas não tem afoxé, não tem. Eles não conhecem, né? E por que é importante que tenha, tu acha? Justamente para fazer com que a cultura. Que não morra essa cultura, né? Para fazer perpetuar, assim, a nossa vida, levar adiante. Eu vou pegar minha viola. Aonde o negro apanhou, mas canta aí, negro na cor, mas canta aí. fiz uma versão dessa música pra tocar no na Marcha das Avias. E aí eu peguei algumas partes, né? E que diz, irmã, irmã, assuma sua raça, assuma sua cor, que é para aquelas pessoas negras que ainda, assim, que não se vê, que não tem uma identidade, né? Que precisa trabalhar mais a questão da sua identidade negra. Então, quando a gente diz, assuma sua raça, assuma sua cor, a gente quer dizer assim, quer falar para que as pessoas negras se empoderem, né? E ter orgulho de ser negro, ser da sua origem. E por que tocar esse som na Marcha das Vadias? Qual a relação, assim, dessa? Eu acho que é mais para buscar mais visibilidade das mulheres negras. É, esse ano, quando a gente tocou essa música, essa afoxé, que não tinha uma afoxé, e também para trazer letras de músicas que vale a pena ser cantada, que vale a pena ser ouvida, é, que as pessoas pensem, né, reflitam sobre o que elas estão cantando, sabe? E assim, também para dizer às mulheres negras que, ó, a gente está preparando, assim como a gente deve ter mais músicas, gritos voltados para as mulheres trans, né? Para todas as mulheres em geral. Tem uma hora que ela diz, falando sobre o 13 de maio, né? 13 de então, maio não é dia de negro. É a pergunta que eu ia fazer. Por que 13 de maio não é um dia de negro? Não sei se eu vou saber responder, né? Mas 13 de maio não é dia de negro porque quando veio a ordem de libertação dos negros pela Princesa Isabel, os negros, eles foram libertados, mas eles não ficaram praticamente sem ter o que fazer, na verdade. Voltaram a ser escravo, porque não tinha casa, não tinha, né, não tinha emprego, não tinha dignidade. Então, eles voltaram a trabalhar. Quer dizer, foi uma liberdade que, na verdade, não era liberdade, né? Porque não tem oportunidade, não tiver oportunidade. Você liberta uma pessoa, mas você diz, tá, agora tu sai e tu te vira, mas te virar como? Né? O preconceito era grande, ninguém queria, os negros ainda eram vistos como escravos em todos os lugares. Não tinha, né? Não sabia ler, não sabia escrever. Era totalmente dependente, né? Então, assim, foi uma liberdade que... E aí, o dia que se considera mesmo o dia da consciência negra é o dia da morte de Zumbi, né? Que é o dia 20 de novembro. 20 de novembro. Por que esse dia? Porque Zumbi do Pacheco, ele, na verdade, ele foi uma pessoa que lutou pelos negros, né? Que lutou pelas causas do negro, pela libertação, realmente, de fato, assim, pela libertação do negro, pela dignidade, né? Então, dentro do movimento negro, ele é visto como um herói. Pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero... branco calo deixa a sala com veludo dos tamancos. Cabelo veio da África junto com meus santos. Cabelo veio da África junto com meus santos. Benguelas, zulus, jejeis, rebolos, bundos, bantus. Batuques, toques, mandingas, danças, tranças, cantos. Respeitem meus cabelos brancos. É, respeitem meus cabelos brancos. Se eu quero pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, deixa, deixa. Ama, deixa, balança. Se eu quero pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, deixa, deixa. Ama, deixa, balança. Se eu quero pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, se eu quero pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, ama, deixa, balança. A música de Chico César, Respeito Meu Cabelo Branco, quando eu escutei a primeira vez, me veio um questionamento, né? Primeiro pela dupla... Como é que se diz? Duplo sentido, né? Pelo duplo sentido da música. Quando diz respeito meus cabelos brancos, se você colocar uma vírgula após o respeito meus cabelos, você vai perceber que brancos, ele vem mais no sentido de pessoas brancas, que discriminam, né, o cabelo das pessoas negras, o cabelo pichain. Mas também pode-se entender que respeito meus cabelos brancos na questão de valorizar as pessoas mais velhas, que são muito esquecidas também. Eu acho que são dois preconceitos, né? O preconceito que hoje a juventude tem com as pessoas velhas, mas também o preconceito com o cabelo, né? A gente sofre muito, a gente alisa o cabelo, a gente relaxa o cabelo, porque a gente escuta a vida inteira que o nosso cabelo é um cabelo ruim. E na verdade não existe cabelo ruim, né? O cabelo, ele é cabelo. Então, o cabelo, ele não tem, como é que se diz, sentimento de bom ou de ruim, de não tem, assim. Então, existe cabelo crespo, cabelo liso, e a gente negra, as mulheres, as crianças, elas precisam aprender a valorizar o seu cabelo. A partir da sua valorização é que as pessoas vão aprender a valorizar você, né? Você primeiro, você se aceita, você assume sua negritude, seu cabelo do jeito que é lindo, pichain mesmo, black. E daí as pessoas, quando chegar assim para falar do seu cabelo, você vai estar muito empoderado. Aí então tem uma parte da música em que ele diz o seguinte. Ele diz, cabelo veio da África junto com meus santos. E aí eu queria pedir que tu falasse um pouquinho sobre esse verso específico e qual a relação entre essas duas coisas. Eu acho que tem mais a ver com ancestralidade mesmo, sabe? Cabelo veio da África. Nós somos... nossa origem é do povo africano. Então, nós herdamos todos todas as características do povo africano. Então, junto com isso, o cabelo. Aí ele fala depois, né? Batuques, toques, mandingas, danças, tranças, cantos, né? Todas as culturas, as músicas, a nossa dança, o molejo, tudo a gente herdou. O jeito melancólico de falar, o jeito meloso de falar, o gingado do negro, que é bem diferente, o andar do negro, da mulher negra, que é bem diferente do homem também. Tudo isso é uma herança africana. o jeito mais, essa facilidade de tocar instrumentos. Que o negro, ele tem muito mais. Isso é uma herança, sabe? Esse toque, que a gente, essa facilidade de tocar instrumento, percussão, o gingado, a capoeira. Toda essa facilidade é uma herança que a gente tem do pessoal africano. Certo, Lindinha. Por último, então, a última pergunta que eu queria fazer era para tu, assim, qual a importância política da mulher negra produzir sua arte? Eu acho que quando a mulher negra, ela coloca a sua arte, quando ela publica, quando ela mostra a sua arte, ela traz bem mais do que uma pessoa branca representando a cultura negra. Né? Porque você vai encontrar mais sentimentos, mais características africanas. É uma coisa que sai mais de dentro, sabe? É diferente. Então, é importante que o negro faça arte, que o negro produza, para mostrar, assim, que além da nossa capacidade, que a gente também, no caso, que a gente também é capaz, né, de mostrar a nossa arte. Apesar de não ser muito valorizado. A gente não é valorizado pelo fato da gente sofrer muitos preconceitos. Então, existe dentro da gente, mulheres negras, pessoas negras, algo que faz com que a gente muitas vezes se diminua. E a gente não é. Assim, a gente tem que se valorizar, a gente tem que mostrar que a gente é capaz sim, né? Que não são as diferenças, as características genéticas, nem que vai fazer da gente pessoas diferentes de outras pessoas, né? O ser humano é um só, o ser humano é capaz. Então, a gente tem que produzir cada vez mais, tem que mostrar cada vez mais, tem que se mostrar cada vez mais. E aí, Gus, o que é que tem pra fazer essa semana? Agenda cultural. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Agenda cultural dessa semana. Dice 18 o 25 de novembro, que está comenzando hoy, ¿no? 18 de novembro. Sí. Comenzamos por un Recife Fest, que ya comenzó ontem, 17 de novembro. Es un festival de cinema de diversidad sexual y de género, que está aconteciendo en el Cinema San Luis, en horario de las 19:30 horas, con entrada ingreso de grasa. Opa! Es una buena oportunidad para conocer el Cinema San Luis, para quien no conoce, ahí fica en la Conde de Boa Vista y Rua da Aurora. Un cinema muy antiguo, uno de los mejores cinemas, si no me engano, do Brasil, en términos de espacio mesmo. Un marco histórico, ¿no? Para la ciudad, que a gente debería frecuentar más. Chegar um pouquinho mais cedo, tipo 6:30, chegar 7 horas lá, pegar o ingresso na bilheteria de graça. 6:30 é melhor. Mas acho que não lota não. Mas para e quem quiser mais informações, ter a programação é recifest2015.com.br, né, o site deles. Aí para procurar. Eco da Periferia. No dia 20 de novembro, né, o dia da consciência negra. O grupo Penu Xomba está fazendo uma comemoração na Praça do Diário com a criançada aí de Penu Xomba, que é uma ONG que trabalha em Santo Amaro, em várias periferias aqui da Recife. E vai ter a presença de artistas africanos que estão de visita, estão fazendo como um intercâmbio com esse grupo de Penu Xomba. Então artistas de Burkina Faso, Karim e Abou Konaté, da Tropa e Baderna. Então, eles vão estar fazendo esse intercâmbio artístico, né? O nome do projeto é Pé no Chão, Cabeça no Futuro. E vão ter danças tradicionais de Burkina Faso nesse evento, que é massa porque a gente tem a oportunidade de estar vivenciando outras culturas ligadas à nossa ancestralidade, né? Nossa ancestralidade negra. A gente parar de ver só filme que vem de cima e curtir na praça uma coisa diferente. E os meninos e as meninas dançam pra caramba. Eu já vi eles dançar frevo, maracatu, também a foche, assim, diversas danças com a música hoje que a gente estava escutando um pouco assim. É muito bom. Já lá, eu não conheço os caras que estão vindo da África, mas garantizo, posso só garantir que pé no chão é muito bom. E é isso aí, galera. A criançada vai estar lá. Vamos prestigiar a criançada. Porra. É sexta-feira, 15 horas, na Praça do Diário. Também ingresso, tipo, sem ingresso, né? Espaço público, praça. Vai. De boa. E por último, também para essa sexta-feira, vai ser sexta, sábado e domingo, vai estar rolando Me Modifique lá em Olinda. Que é meio uma piada, porque o Mimo, que é o festival de música instrumental que acontecia em Olinda, acontece em Paraty, sul do Rio, acontece também em Ouro Preto, cidades com muita história, também com muita, onde tem rolado muita opressão e escravidão, né? O Mimo esse ano aqui não se fez por falta de orçamento, por falta de grana. É pra se lascar isso, né, bicho? Então a galera organizou o Me Modifique, uma mostra independente de música e arte em Olinda. Vai estar rolando sexta, sábado e domingo, no Espaço Cultural Xinxin da Baiana. O que é massa, né? Porque nesses momentos em que a galera começa a soltar muito esse discurso de crise, então tá em crise, corta dinheiro da cultura, tá em crise, corta dinheiro da educação, tá em crise, corta dinheiro da saúde, né? E a gente, só a gente pagando o custo da crise, né? Então ninguém deixa de pagar a dívida com o banco, né? Em termos do governo, mas na hora de cortar o festival, que era um festival massa, né? Que, porra, quem conhece o Mimo sabe que é muito massa. Artista do mundo inteiro, dialogando, trazendo uma música diferente pra gente. E faltou verba pra isso. Então é uma oportunidade de chegar aí. Não, vai ter Mimo, sim. Né? Se não vai ter verba pública, se os bancos não vão financiar, a gente se organiza e faz uma música boa também, por nossa conta. É, música também vai ter outras artes, não só música. E também a questão de procurando uma cidade mais democrática, né? Assim, uma das reivindicações do Me Modifique e essa autogestão da cultura. E agora a gente vai escutar um pouco de música. Opa! Né? Uma música da Cuba, da banda Orixás, Nasce Orixás. E depois já estamos chegando no nosso final do programa de Poxa. Hoje. Mas ainda fica um pouquinho de poeira criativa. hoy te sos, te pongo boca en este negocio. Del 97 vengo a filo de machete. Yo sé qué tipo que esto lleva tu y bulto. Te analizaremos que sin subo en esto, pero estoy de punto con un serbucho. Tú sabes lo que lucho día a día para poner esta cubanía al club. Facilita para você. É isso aí, galera. Rolou agora essa música de Cuba. E aí, Gus, música Cuba tem música? Tem, pô, tem pra caramba também, né? Tem muita música cubana. Em outra oportunidade, eu acho que vamos estar curtindo um pouco sobre Cuba. Hoje não deu os tempos, né? O tempo tirano. A pauta publicitária corre, nossos auspiciantes aí, nossos apoios, tá nos cobrando, né? Não tô saindo no ar, tá onde? Não, a gente, pô, não tem pauta, acho que não tem interesse também, tá? Isso é uma rádio comunitária, rádio aconchego, construída com muito, muito coração, muita raja, muita força, muito carinho também, muito amor, né? Isso. Então agora, primeiramente, né, a gente sempre... agradecer aqui a Neidinha, né, que contribuiu com a gente. Massa a sua participação, sua fala, né? Eu fiquei muito com isso dos cabelos brancos, respeito a meus cabelos brancos, né, da ancestralidade, que muitas vezes as culturas de matriz africana traem mais a colação, né? Como que tá muito mais a preocupação por a voz da sabedoria, mesmo os índios, né? E as índias, né? Tá essa coisa do respeito por os antigos e as antigas, né? Que o catolicismo faz muito mais um lado, né? A gente acaba, hoje em dia, a nossa cultura branca acaba esquecendo muito isso, né? Esse aspecto branco da cultura, de não pensar muito, né? Nesse respeito aos ancestrais, né? Respeito a quem veio antes, aprender, né? Com as histórias, as narrativas dos mais antigos. Agradecer também novamente a Ana. A Ana. Que foi massa. Trouxe aqui sua história de amor, né? Uhum. Através da música de Roberto Carlos. E também, como hoje é o dia que está havendo a marcha das mulheres negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver, né, lá em Brasília, deve estar bem interessante por lá, nesse sentido, dia de muita luta. E a gente queria ler um pouquinho do manifesto que elas escreveram, né, um manifesto explicando e debatendo por que as mulheres negras estão marchando nesse exato momento. Uhum. Certo. Então elas começam dizendo que são 49 milhões de mulheres negras, ou seja, 25% da população brasileira. E elas dizem também que elas vivem a face mais perversa do racismo e do sexismo, por serem negras e mulheres. Então, no discurso diário, no decurso diário de suas vidas, é forjada a superioridade do componente racial branco, do patriarcado e do sexismo, que fundamenta e dinamiza um sistema de opressões que impõe a cada mulher negra a luta pela própria sobrevivência e de sua comunidade. Então elas enfrentam todas as injustiças e negações de suas existências, enquanto reivindicam inclusão a cada momento em que essa exclusão vai ganhando novas formas. Aí ao final desse manifesto, elas vão dizer que estão em marcha pelo fim do femicídio. O que é o femicídio? Né? É o assassinato de mulheres. E não é um assassinato aleatório, né? É o assassinato de mulheres por serem mulheres. Seja a partir da ideia de violência doméstica em casa, que acontece muito, seja a partir da ideia das profissionais do sexo também, que são muito agredidas. Enfim, pelo fim do femicídio de mulheres negras e pela visibilidade e garantia de suas vidas, pela investigação de todos os casos de violência doméstica e assassinato de mulheres negras, com a penalização dos culpados, pelo fim do racismo e sexismo produzidos nos veículos de comunicação, promovendo a violência simbólica e física contra as mulheres negras, pelo fim dos critérios e práticas racistas e sexistas no ambiente de trabalho, pelo fim das revistas vexatórias em presídios e as agressões sumárias às mulheres negras em casas de detenções, pela garantia de atendimento e acesso à saúde de qualidade às mulheres negras e pela penalização de discriminação racial e sexual nos atendimentos dos serviços públicos, pela titulação e garantia das terras quilombolas, especialmente em nome das mulheres negras, pois é de onde tiram seu sustento e se mantêm ligadas à sua ancestralidade, pelo fim do desrespeito religioso e pela garantia da reprodução cultural de suas práticas ancestrais de matriz africana e pela participação efetiva na vida pública. Muita coisa para continuar lutando, né? E a gente, sim, ser mulher, se ser negro, negra, também quer chegar juntos, né? Se solidarizar e estar aí braço a braço com essas mulheres que hoje estão em Brasília, muitas estão aqui mesmo em Pernambuco. Eu acho que muitas mulheres não poderiam chegar, né, por uma questão de custos, né, também. Sim. Mas tá, a Rádio Concha está se solidarizando e se fazendo presente também. Ok. Bom, a gente está se despedindo, né, lembrando do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, um dia de luta, de resistência. E eu, tipo, a semana próxima, Tete, eu não vou estar aqui contigo, não vou conseguir estar com você, aqui, com vocês. Vou estar viajando, vou para o sertão. Por trabalho, mas também por uma reivindicação, né? De 25 de novembro é o Dia Nacional, Internacional, Mundial de Luta contra a Violência às Mulheres. E por meu trabalho, a gente vai estar fazendo uma atividade no sertão, vai estar passando um filme na rua. E também essa luta por a efetivização dos direitos e a não violência contra as mulheres. Nossa, então o Gusto vai estar fazendo lá esse trabalho e aqui eu vou tentando segurar a onda. Vai ser muito difícil sem você, cara. Ah, vai. Mas vou tentar, vou estar aqui também trazendo esse debate, né? É um dia para ser comentado, então o dia da contra a violência contra a mulher não vai passar em branco aqui na Rádio Aconchego e não vai passar em branco no Poeira Criativa. Então é isso, agora a gente vai bater uma pelada. Finalmente consegui convencer Guz a participar do futebolzinho que eu jogo toda quarta, às 10h30 da noite. E a gente vai ver quem é mais perronha hoje. É, isso com certeza, acho que garanto quase. Bom, galera, até a próxima quarta-feira. Isso foi Poeira Criativa. E nós despedimos com um pouco mais de música. Buena Vista Social Club,